parte de se encontrar constantemente com o seu ex-namorado na rua, ele persegue-o. Encontram-o em quase todo o sítio para onde vai. Um dia ameaça, no outro dia diz que está arrependido e que quer a reconciliação. Estão sempre a encontrar-se. Está a ficar deprimida. Gostaria de deixar de ver aquela pessoa que lhe partiu o coração, traindo-a com a sua melhor amiga, a sua avó, ou com o técnico que vai consertar a avaria na máquina de lavar roupa. A GPS Anti-Age é uma aplicação inteligente que apita cada vez que tiver um ex-namorado seu no raio de 150 metros. Reconhece, através de uma simples fotografia, qualquer presença que a possa importunar. Dando-lhe assim tempo suficiente para fugir na direção contrária e evitar um encontro desagradável. Para aceder a esta aplicação, basta ir à Net Store do seu telemóvel e descarregar a aplicação GPS Anti-Age pelo simbólico valor de 50€, cobrado na sua conta de telecomunicações. E vai ver que os seus problemas desaparecem. Pardon me, ma'am. Could I talk to you for just a minute, ma'am? What about? Nothing much, ma'am. Just want to ask you a few questions, ma'am. What's your name? Little Blue Riding Hood. Where are you going, ma'am? Grandma's house. Yes, ma'am. What do you got in the basket? What are you trying to say? I got something in the basket I shouldn't have? No, ma'am. I didn't say that. Then why are you asking me all these questions for? Just routine, ma'am. We just want to get the facts. May I have a look in that basket, ma'am? Be my guest. Let's see. Sawed-off shotgun. Knife. Bludgeon. Box of dum-dum shells. Nothing suspicious here. All right, ma'am, we may want to talk to you later, so don't leave the woods. Mamá, quando for grande, quero ser como papá e lutar contra os inimigos que não acreditam no nosso Deus. Ainda bem, filho. O teu Deus necessita de crentes e futuros mártires como tu. Let me tell you about Ahab, the Arab, the sheik of the burning sands. He had emeralds and rubies just a-dripping off of him and a ring on every finger of his hand. He wore a big old turban wrapped around his head and a scimitar by his side. And every evening about midnight he'd jump on his camel named Clyde. Mas, mamãe, para isso preciso de ser escolhido para esta gloriosa missão. And lived happy ever after. Yeah, and that's the story about Ahab, the Arab, the sheik of the burning sand. Não te preocupes, meu filho. Agora é tudo muito mais fácil com o Islagram. Maná, maná. Manamana. Manamana. O Instagram é a rede social que permite a qualquer sujeito a inscrição e possível aceitação no tão desejado Estado Islâmico. Dance FIBA! Fácil de aceder, o Islagram possibilita-te entrar na luta a favor de Allah. Para tal, basta inscrever-se na rede social e publicar o máximo de fotografias e de mensagens que exprimam ódio e desprezo por todos aqueles que não acreditam no mesmo que tu. Podes ainda acrescentar pontos a teu favor se partilhares os teus homicídios e abusos ou a quantidade de armas que já usaste para proveito próprio. Sim, mamãe. Vou já inscrever-me e enviar fotos do gato que incendiei esta manhã. Depois vou brincar com os explosivos que estão no quintal. Querido, não te esqueças de mandar também aquele filme que fizemos nas férias, em que danificámos com martelos as estátuas italianas no Museu dos Infiéis. Foi muito divertido. Probabilidades de entrada no venerado Estado Islâmico variam consoante a quantidade de seguidores existentes no seu perfil. Quanto mais social se apresentar, maior é a probabilidade de entrar. Seja mau, seja o pior de todos. Obtenha muitos likes e alimente a esperança de ir para o terreno combater. Ouçam o testemunho de Renato Alexandre da Damaia, Portugal. O Instagram realmente resulta. No outro dia, criei o meu perfil e postei uma fotografia da caçada à perdiz, na herdade de Santa Maria, em São João dos Caldeireiros, e recebi um ótimo feedback. Estou muito contente, porque agora estou cada vez mais perto de me tornar membro do Estado Islâmico. Yay! Vaza lá, pessoal. Allah, Allah. Oh, oh, oh, oh, não tem ninguém na sua vida. Janta sozinho e vê muita televisão. Sente-se solitário e precisa de uma voz amiga que o escute e lhe dê orientação sentimental. Gosta que o mimem, elogiem ou que lhe deem conselhos, mas não tem quem o faça. Ajudamos. Nós devolvemos-lhe a confiança em si próprio. Temos para si um dispositivo digital regulável de voz para ambientes exteriores ou domésticos. uma voz que irá estar sempre consigo em todo e em qualquer lugar. Uma voz que se ajusta à sua personalidade, que pode sussurrar ou gritar, que pode ser aguda ou grave, masculina, feminina ou infantil. Uma voz de alguém que conhece ou que já conheceu. Uma voz parecida com uma personagem dos desenhos animados ou com figuras fictícias da televisão ou cinema. A voz afável do Pato Donald, do Bambi, da Teresa Guilherme ou da Ana Malhoa, do José Rodrigues dos Santos, do Marco Horácio, da Mónica Jardim ou da Cristina Ferreira. Para os mais solitários, que pode emitir sons de animais de companhia, como os de um cão, de um gato, de uma tartaruga ou de um periquito, ou uma voz humana carinhosa que o fará sentir-se junto de alguém, uma voz que lhe simula sentimentos mais reais do que os que experimentou na vida. Poderá escolher o sentimento que quer ouvi-la expressar. Temos as que são feitas para o fazer sentir-se amado e desejado, aquelas que lhe despertam ternura e aquelas que são autoritárias, marotas ou subservientes. Dê uma olhadela pela nossa loja online www.vozinha.destimação.com. Contacte-nos ligando ou enviando mensagem com a palavra VOZ para o 770-300-300 ou apareça nos nossos escritórios e laboratórios, onde não poderá acompanhar todo o processo tecnológico da sua mais recente aquisição. Estamos à sua espera. À sua espera. À sua espera. Estamos à sua espera. À sua espera. Você fala demais. E, mesmo assim, continua a não achar ser o suficiente. As suas cordas vocais ficam em tremenda agonia devido ao esforço de estar sempre a verbalizar, mas a sua necessidade de emitir vocábulos supera qualquer dor ou amargura. Nós possuímos a solução para si. Vilmaren 600 é um medicamento fruto de uma tecnologia revolucionária que a fortalecerá e a fará falar de forma incomensurável. Basta ingesta um comprimido por dia e a sua vida será vivida com uma pronunciação mais intensa e abundante de palavras. Uma prova disto é o testemunho da jovem Jacqueline. Jacqueline, e todos os dias os meus amigos pediam para estar calada. Rogavam por uns minutos de silêncio, mas eu nunca consegui. A necessidade de articular palavras sempre foi muito mais forte do que eu. Inicialmente tentava parar, refriar-me, mas percebi que isto era uma compulsão que tinha de ser desenvolvida. E, portanto, resolvi amplificar as minhas aptidões vocais e discursivas, tomando Vilmaren 600. Agora sinto-me muito mais ampla, completa e dinâmica. A minha vida sexual está mais... Obrigado, Jacqueline, pela partilha da sua experiência, mas agora solicitamos que pare de falar, pois temos que nos direcionar aos interessados do Vilmaren. Como podem ver, Vilmaren 600 é o anabolizante imbatível da disfunção verbal. Se quiser obter os mesmos resultados que a nossa jovem Jacqueline, ligue já ao 760-103-103 e garanta o seu kit palrador. Os primeiros 50 telefonemas habilitam-na a ganhar uma caixa de Vilmaren Extra Night and Day 800, capaz de a pôr a falar incessantemente durante todo o dia e toda a noite, ou até mesmo a dormir. Ligue 760-103-103, encomende e garanta uma fala interminável. Quaisquer danos causados a pessoas que gostam de silêncio não serão da nossa responsabilidade.